Antena Web Informação. Ouvinte, conhece aquela história de que nos dias de hoje já não se cria, apenas se recria? Pois, nem tudo o que parece é. Músicas contam muito mais histórias do que as suas próprias letras e nada é ao acaso. De onde parte? Um programa onde traçamos todo um percurso através dos tempos, das melodias e da arte de as recriar. De onde parte? Todas as quintas-feiras, às 7:15 da noite, no Canal 1. Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Antena Web Informação. Mais uma jornada e desta vez com empate para o Futebol Clube do Porto. A equipa portista, que no ano passado ficou no terceiro lugar, escorrega e empata com outros clubes, inclusive o Sporting Benfica, para o Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. A equipa do Vitória de Guimarães, na cidade de Berço, viu-se complicada para bater os azuis e brancos do Dragão. Duas grandes penalidades, a primeira a favorecer o Futebol Clube do Porto, a segunda a favorecer a Vitória de Guimarães, ditaram o resultado final em 1-1. O jogo realizou-se ontem, mas já no sábado a equipa do Belenenses tinha levado o Sporting a mais um empate. Para já, os Leões estão fora dos primeiros lugares, mas há outros clubes empatados como os portistas, Rio Ave e o Sport Benfica, que venceu por 5-0 a equipa do Vitória de Setúbal no terreno dos Estadistas. Foi um resultado, uma barriga de misérias que foi tirada depois do início do arranque difícil de campeonato e que também já tinha proporcionado aos benfiquistas um empate a uma bola frente ao Sporting Clube de Portugal. Situação tensa na Ucrânia. Está para ser aprovada uma lei que vai dar garantias de autogoverno aos territórios separatistas de Donetsk e Lugansk, depois de uma trégua que ainda não se quebrou, apesar de terem havido já algumas vítimas mortais, inclusive. A verdade é que o governo prepara-se para aprovar hoje uma lei polémica. A lei vai, por um lado, associar a Europa à Ucrânia, ou a Ucrânia à Europa, é o acordo de associação com a União Europeia, melhor dizendo, e ao mesmo tempo também é tempo de aprovar uma lei que poderá dar autonomia durante 3 anos às regiões separatistas de Donetsk e Lugansk. Tudo isto acontece num cenário em que se fazem, numa altura em que também se fazem as contas para a independência da Escócia, caso aconteça, e simultaneamente também para a lei de consultas, que deverá ser brevemente aprovada no Parlamento da Catalunha. Catalunha é também uma região que se quer tornar independente. Ao contrário da Escócia, o referendo não vai ser, por dizer assim, legal, ou seja, será à revelia do centro do país, ou seja, neste caso de Madrid. Já Donetsk e Lugansk se tornaram-se independentes à revelia e pela força, sem qualquer referendo, pelo menos também ele reconhecido pelas forças leais a Kiev, pelo governo de Kiev, mas sim houve então esse referendo de Donetsk e Lugansk no dia 11 de maio. De todas formas, essa é talvez a situação mais violenta, aliás, é certamente a situação mais violenta de todos os movimentos separatistas deste ano de 2014. Traficantes afundaram um barco com 500 pessoas, 500 imigrantes ilegais que vinham para a Europa, provenientes de, sobretudo, 4 países. Síria, Egito, Sudão do Sul e também da Palestina. Não se sabe ao certo o número de vítimas mortais, mas sabe-se que o número poderá ascender a centenas. Para já, só foram resgatadas 30 pessoas. As famílias dos jovens que morreram na Praia do Meco pediram a abertura de instrução. O processo foi entregue no Tribunal de Almada e tem como base as dúvidas levantadas com o arquivamento de processo que recentemente foi feito e que eliminaria João Gouveia. Segundo esse processo, que foi então encerrado, não teria havido uma praxe, mas sim uma brincadeira entre jovens, todos da mesma universidade, e sendo ele o Dux e estes seis que faleceram, que estariam a ser praxados, supostamente. Foram ignoradas, segundo as famílias das seis vítimas mortais, foram ignorados vários testemunhas, alguns deles inquiridos, mas cujo testemunho foi ignorado pelo tribunal. Por isso mesmo, pede-se então a reabertura do processo. A abertura da instrução foi entregue hoje no Tribunal de Almada. E este é o nosso Antena Informação, que vai regressar amanhã. Esperemos que tenha a continuação de uma ótima tarde na nossa companhia. Fique bem, boa tarde para si e até amanhã às 13h25.